talvez resolva meus problemas. Eu morreria por você. Na guerra ou na paz, eu morreria por você. Pra você, eu morreria por você. Eu morreria por você. Eu morreria por você. Eu morreria por você. Obrigado, Fidia Abelha. Obrigada, Edgar.